Talvez você não veja ser irmão chorar. Talvez você não ouve ele reclamar. Mas só Deus sabe o preço que ele paga pra não desistir do altar. Talvez você julga o jeito dele agir e até mesmo o condene por pouco sorrir. Mas só Deus sabe o quanto ele luta para estar aqui. Só Deus sabe quantas vezes ele ora com o rosto no pó. Só Deus sabe e conhece onde ele chora as suas lágrimas só. Pois ao invés de jogar pedra, o abrace e ajude o seu irmão. Ele pode ser bem diferente de você, mas também quer chegar lá em Sião. Ajude, abrace, levante, não mate. Só Deus sabe o preço que custou pra ele chegar até este lugar. Não passe de lá, mas chegue mais perto. Tudo que você fizer por seu irmão, Deus vai pagar lá em Sião. Ajude, abrace, levante, não mate. Só Deus sabe o preço que custou pra ele chegar até este lugar. Não passe de lá, mas chegue mais perto. Tudo que você fizer por seu irmão, Deus vai pagar lá em Sião.